954, copia, Campina Grande. Copia. Autorizado, Campina Grande, nível 390, peso low 10, pista 90, curva à direita, saída da Leda Bridge, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5073, o gol 954. Confirme. Firmo, da El Leda Bridge. Sim, é só um instante, o 1754. O 754 corrigindo em Apucas e Pau, ok? Pra Campina Grande, com curva à esquerda. Solo 0, libere próxima à direita via Fox, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita Fox, 2, 1, 9. 4, confirmando o transfone, é o 5073, esquerda após, chame pronto, portão 8. Webjet 6721, não vai coordenar com a equipe de solo, o gol vai parquear no 02, aposta livre no 4. Faz o gol 02, tá livre 04, 672. Lima Kilo Zulu, vento 160 graus, 08 nós, livre decolagem, pista 10. Meia 97, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, por 0 a 0. Exato, no Juliette, reaccionando, 1-3-2-2. Chame Torre, 1-8-6, com pouco. Vitorinho de Juliette. E a Juliette? Toda rotatória. Toda rotatória, Vitorinho. Bono 328, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste no 03. Guardando o levre posto, 013. Batango Lima, Kilo Zulu, decolado 212, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, mãe. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Batango Lima, Kilo Zulu, na lota. Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem, só 090, sai da lota. Na lota, Zulu. 328, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, voo no 320. Mil pés na final, 1-3-2-2, informa. Grato pela informação, gol no 328. O Salvador é de 6721, para o táxi, temos 1-3-2 a bordo, 4 horas e 5 da manhã. 21 na direita, ponto de espera, 18612, a 1013, uma boa viagem. Direita, 18612, obrigado, mano. Atari 7721. Snapjet 6721, após a passagem do Boeing da Gol, a linha mantém quilo zero. Após o Gol, a linha mantém o motor 672. No 697, táxi Juliette para o portão 5. Para o portão 5, perfeito, número 1. Salvador, boa tarde, novamente. 1806-230, Aracaju, informação ótima. Da direita, foto, 1909, gol, 1328. Seria saída prevista? Puca. Chame do Alconcampo, Vitor Índia Juliette. Chame Torre, 1186, Bom Pouso, Vitor Índia Juliette. Trabalho, Vitor Índia Juliette, Torre, 6821. Webjet 6721, 91, 30 graus, 089, livre decolagem, pistão no zero. É, beleza, livre decolagem. Torre Salvador, passando Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, da presença autorizada em encurtar. Reporta na curtíssima 17, o ajuste no 013. No 754, portão 8, autorizado para puxar a chantagem. Oito zero meia, cópia. Copia. Salvador, Aracaju, nível 230, Golf 677, pista no zero, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 119.35 e o transponder é o 5075, gol no 806. E autorizado 230, Aracaju, Golf 677, decola de 1-0, curva esquerda, Puca, Aracaju, controle 1935 e o transponder 5075, o gol 1806. Correto, portão 7, chama pronto, 1806. Reportaremos, 1806. Gol no 328, vai manter posição antes da Juliette. No 328, vai manter antes da Juliette. Vivo Solo 20, backtrack autorizado até o Pátio 4. Portão 8, aqui, seu portão previsto é o 08. Ah, permitindo a visual amanhã, boa no 32. Quatro táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 186, mil e três, uma boa viagem. Frequência livre estacionar, boa tarde. Web 6721, chame centro Recife, 12545, alterna no 2685, vamos. 2545, 2085. O gol do 3-2-8, consegue? Vai prosseguir aí, após o gol, a porta 1. Após o gol, Juliette pro gate 08. Luke 3-0, copiado, Brasil. Bônus 754, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia nós. Salvador é o gol 924. Prossiga. Autorização Maceió, Maceió. Ok, só um instante, a copa para Maceió, o ajuste no 013. Ok, muito obrigado. Vitor Juliette, o Pátio 4, confirme o sobrevoo. Corredor forte ou o Toga MX de Veracruz? O Alfa Vitor Juliette, aguarde a cópia, o ajuste no 013. 754, decolou os 25, controle 1935. 1935 até a volta ao 54. Controle Salvador, boa tarde, com 74. Com 74, boa tarde, contato radar só 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, 754. Nós 24, copia. Autorizado Maceió, nível 350, para o ISC 58. Pista 10, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5123. Autorizado Maceió, nível 350, via para o ISC 58. Decola da 110, na Puca. Minha Maracaju, controle 1993, responder 5123. Correto, chame pronto no 924. Guarda cópia, ajuste no 093. Ponta 3805 para Guarulhos, no nível 380. Guarda cópia, ajuste no 093. No 093, tá. Alfa Vitor Juliette, está pronto para a cópia? Salvador, Salvador, mil pés, pista no 7, com curva à esquerda, ingressar no corredor forte, mil pés, controle 1935, transponda 0151, no Alfa Vitor Juliette. Piono 2545, alterna no 2685, 2545, alterna 1, 2645. 685, 754. Zulu. 4 Recife, 12545, 12685. Caso negativo, a própria rádio Paulo Afonso, 12585. Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette fez uma DLA do plano? É um novo plano para 17. Tome Delta, boa tarde, contato radar, mantendo uma centena, passando a posição Conde. Vou ir na proa de Pelo, guardando a chegada bom, que já pode descida. Índia November Alpha, é o solo voltando? Confirme o sobrevoo de Salvador? Está pronto para a cópia? Ok, corre forte até 20 milhas, pista 1-7, curva à esquerda, 1000 pés, transponda 17, controle 1935 e o transponda 0171, o Índia November Alpha. Boa tarde, meia 141 na sua identificação, definitivamente uma centena. Chegada bom. Autorizado pelo. Sim. Romeu, um abraço, prossiga. Guarulhos 340, Pesolou 44, pista no zero, curva direita, saída da EL, lei da Eudes, controle 119.35 e o transponde é o 5111, botão 3805. Ok, autorizado Pushback, acionamento autorizado, portão 11, confirmando da EL, Leder Eudes, com curva direita, chame pronto para o táxi. Da EL, Leder Eudes, Autorizado, o táxi chama para ingresso. Liga. Ainda não, mas eu entrei em contato com a sala IS e ele já vai me retornar, ok? 3549. M6141, desse mantém a 2.000 pés na chegada a bom conforme estabilizado no alto do segmento ILF X-Ray. Autorizado, Vitória da Conquista, o nível 200. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbol, transição LF, controle 1-19-35, transponder 5-1-4-2, o trip 5-4-8-9. Ficou 429, autorizado nível 200 para a Vitória da Conquista, decola da Capitura 910 com curva à direita, saída à força, transição elétrica, detente do controle 119.6, curso 1-42 do transponder, o trip ficou 429. Reto, trip, chame pronto para o pushback acionamento. Amaral, bom dia, 4089 para Vitória. Só um instante, acorde o ajuste no 013. Dael. Tenha 4.000 pés de ajuste de altímetro no 013. Confirme intenções de pouso. Pista 10 ou no 7? Na rotatória o senhor irá modificar, é isso que o senhor falou? A rotatória, se o senhor modificar a posição, a rotatória, o senhor vai fazer uma rotatória. Sente, Bravo Delta, desse mantém a 4.000 pés e falo quando pronto para a modificação. Camarada, modificador. Mili 13, uma boa viagem. Quatro zero oito nove, copia. Vitória, nível 360, para o ISC 50, pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Eudes. Controle 1-19-35 e o transponder é o 5064, azul 4089. Da EL, Leda Eudes. Sim. 3205, está com 109 a bordo, alternando.